Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta e eu sempre confundo Versace com Versalhes. Cara, sério, eu sei que você é disléxico, mas isso aí já é sacanagem. Eu sou o Snake e seria aceitável confundir eficiência com eficácia. Cara, eu acho justo, cara. Qual que é eficácia? É você faz a coisa, mas não precisa ter o 100%, e eficiência é praticamente fazer a coisa com 100%, é isso? É, não tô com a orelha na minha frente, não vou saber, não vou ter responder isso agora. Eu sou o Excel e eu não recebi o memorando que era pra fazer uma abertura comparando duas palavras. Ah, entendi. Que bosta. Ah. Ai, ai. Bom, vamos aqui pra mais uma edição do Game Track. Novamente, a gente vem com um formato aqui que o Excel não aprova muito, mas é um formato que... Não aprovo mesmo. Não aprova mesmo, mas sabe como que é, né? É chicote ou... Sacanagem. Bom, a gente vai falar hoje sobre compositores, na verdade, um compositor, né? Normalmente a gente sempre intercala entre compositor ocidental e oriental. Eu me enganei, porque eu pensei que o último fosse oriental, tivesse falado aqui no Game Track, mas foi ocidental. Pelo menos você não usou o mim pra conjugar verbo igual achei que você ia fazer. Da última vez a gente falou sobre o Steph Heap, que é o compositor de Age of Empires, e dessa vez a gente vai falar sobre Yesterday. Peraí, só pra deixar claro pra galera, que episódio que foi esse último aí do compositor? Foi no 65, porque a gente começou com um novo formato... Sabe, a única coisa que eu tenho a dizer sobre esses 40 episódios, mais ou menos, que a gente ficou sem falar sobre um compositor, foi muito bom. Foi muito bom, né? Mas... Bons tempos. O que é bom não dura, né? Então, o que é doce não... Enfim, não sei qual que é a palavra. Tá, não inventa. É, tá bom. Não, o que é bom não dura... É verdade, cara. Tipo, existe essa frase. Agora, o que é doce, o quê? Não é, cara. Sei lá, esqueci o nome do ditado. O nome do ditado? O que o ditado quer dizer, mas enfim. Bom, a gente vai falar hoje sobre o compositor Jesper Kidd. A gente vai falar um pouco da biografia dele e os principais trabalhos intercalando com músicas de jogos que ele fez, né? Curiosamente, ele não foi um cowboy. Olha só, é verdade, né, cara? Jesper Kidd... Cara, se ele se especializasse em jogos de faroeste, eu garanto que teria pelo menos um sucesso mínimo. É. Eu sempre confundo o Billy the Kid com o Willy the Kid por causa do Bang. Sério? Nossa, verdade. Ele é o Bang, a carta é do Bang, né? É. É atirar quantas vezes ele quiser, enquanto ele tiver um bang na mão. Uhum. É, todas entendedores entenderão as agora. São inspiradas em personagens históricos, gente. Só com o nome meio trocado ali, só pra tirar aquela pira, né? E pra não ganhar um processo. Você dá um dinheiro. Manja nada, esse cara. Manja nada esse advogado. Bom, a gente vai subir aqui uma música, a gente já vem bloco do que estamos jogando antes de começar o podcast. Vamos lá, subir a música e a gente já volta. Nossa, de novo essa música. Não. Virado, cara, sacanagem. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. Vamos aqui começando com Snake. Snake, o que você anda jogando aí, cara? Snake, por falar nisso, eu recebi a sugestão de trocar o meu nome de Snake, padrão, pra Snake, pra Blizzard não me processar, sabe? Ah, é verdade. Pra quem não viu, o nosso último Jogatina Plus que a gente fez sobre Motorhead. Ó, quase falei Rock'n'Roll aí, olha só. A gente foi processado pela Blizzard, eu não sei. Não, não, quase. Quase. Não, antes que seja. Antes que seja, vai mudar pra Snake com EI no lugar no A ali no NA. Enfim. Bom, Snake, o que você tá jogando aí, cara? Então, cara, uma coisa que eu comentei no cast passado e que eu segui praticamente jogando só aquilo lá e alternando com Astronauts foi Kingdom Rush Frontiers, cara. É o seu Kingdom Rush 2, né? Seria o Kingdom Rush 2. Cara, tá muito divertido, tem muito easter egg. As torres ficaram muito legais, assim. Cara, eu até... Legais, ó, o Excel vai te... O que você vai te criticar aí, cara. Cara. Isso é legal. Um comentário sobre Kingdom Rush. Toda vez que alguém fala sobre Kingdom Rush, eu lembro do Sugar Rush do Detona Ralph, cara. Nossa. É instantâneo. Aí eu paro. Ah, tá. Não é a mesma não, coisa. Não é a mesma coisa. E eu fico com pena, porque não saiu esse jogo pra Wii, cara. Que deveria, pô, pelo menos, né? Bom, cara. Não, cara. Saiu um plataforma side-scroller bem genéricozinho, assim. Mas bem, é legal. Dá pra perder uns 15 minutos. Mas enfim, cara. Que nem tem uma das torres lá que você faz o upgrade, né? A torre de defesa, né? Que são soldadinhos que vão a campo. Você faz o upgrade pra duas diferentes, né? Os templários, que seriam os tankers da parada. E os assassinos. Olha só, pera aí. Templários e assassinos é muito conveniente pra esse podcast, sabia? How convenient. How convenient. Cara, não, é muito legal, assim, é muito descarado. É aquela toquinha de assassino, sabe? Sim. Com as Raining Blade, cara. E quando você mata o carinha que tá passando na trilha, você faz pickpocket. Olha. Cara, é genial, cara. Pickpocket. Pronto. Mas assim, eu tava... esse eu não cheguei a dar uma olhada, mas você chegou a pegar esse da Steam? Da Steam não, cara. Eu sei que ele vai ter mais possibilidade de heróis, acho que vai ter fase que não tem no free, né? Uhum. Daí outros esqueminha, ele tá mais bonito, questão de visual, talvez a trilha sonora tenha dado uma incrementada. Que nem eu falei, eu não peguei ainda, eu tô no sorteio lá, vai que eu ganho uma chave da... É verdade, você compartilhou comigo, ó, curte aí pra eu ganhar. Vai que, né? E outra coisa também que eu tô jogando, que eu baixei e achei uma bosta, é o Tactical Intervention. Qual que é esse jogo aí? Não sei. Aquele que era o do mesmo criador do Counter Strike. Aquele que tem os carros lá, tudo, aquele free to play do Steam lá. Cara... É, entendi já. Eu tentei entrar em vários mapas, assim, e é tudo da mesma coisa de Counter-Strike, cara. É um Counter-Strike com um veículo, só isso. Não, nem com veículo, cara. A maioria... Aí que tá, o diferencial que teria, assim, que seria os veículos, essas paradas, a galera acaba usando os mapas que não tem. Ah, tá. Eles querem saber meter tiro, né? É, só quer meter tiro, entendeu? Então, aquelas paradas de rapel, não sei o quê. Você até pode pegar, tipo, um cilindro de gás lá e usar como... Maquinha. Não, tô zoando. Não, você pega o cilindro de gás, você joga pra frente, faz com uma armadilha, tira no gás, explode e mata o cara. É, uma coisa que pelo menos no CS não tem, né? Que é essa parte de explosão não de certa granada. E só que na aí vida que tá. Real funciona. Porra. Sim, só que naí que tá. Nego não usa, entendeu? Tem um monte de parada, um monte de artifício ali que acaba morrendo por isso mesmo, entendeu? É que não é atrativo, né, cara? Se, tipo, o pessoal não é forçado a usar isso, só quer, tipo, fazer frag mesmo, eles ignoram, com certeza. E não é atrativo mesmo, cara, que o jogo não é bonito... tem pouca variedade datado de arma. Datado já, né, cara? Parece que é um jogo que foi... Muito, muito, então, muito. Se ele fosse lançado, tipo, uns 3 anos atrás, ainda seria feio, tá ligado? Tá bom. Não. Não. Ele é bonitinho. Perdi meu tempo baixando ele, mas... Não, nem bonito é, cara. Olha, que zoeira. Vamos lá, Excel, o que você tá jogando aí, cara, nessa semana, nessa quinzena, né? Cara, foi muito conveniente você perguntar o que você tá jogando aí, porque eu realmente tô jogando agora. Olha eu tô jogando Pokémon, pra variar. Mas, não, Pokémon, a galera fala, pô, o Excel vai mudar o nome dele pra outro nome, né, cara? Treinador, alguma coisa assim, porque tá foda. Mas você comprou... É, galera, se quiserem mudar meu apelido... Pra treinador, você gostou, né? Pra qualquer coisa relacionada a Pokémon, façam suas indicações aí. Se alguma delas for aceita por unanimidade pela equipe... O Excel, toma cuidado com o que você fez, hein, com o que você falou. Rapaz, toma cuidado com os pedidos, hein? Eu não tenho medo de nada. Beleza. Se chegar Vanderleia, vai ter que pegar e abraçar. Não, relacionado Pokémon. A Pokémon, a gente falou relacionado a Pokémon. Você deixou bem claro. Então, a Jinx. Mas a Jinx não é Vanderleia, a Jinx é a Jinx. Vanderleia então, mas quando eu pego. Se eu capturar uma Jinx e quiser chamar ela de Vanderleia, eu posso. Não, isso é metagame. Mas aí é metagame você dando o apelido pro Pokémon, não é você apelidando alguém com alguma coisa relacionada a Pokémon. É, então. Na verdade nem é metagame, mas é tipo uma. Ô, Snake, para, velho. Tá. Não fez sucesso. Pá. Bom, deixa eu te perguntar aqui. Você comprou o Monster Hunter 3, Ultimate 3, né? Legal que o cara cortou completamente o que eu tava falando, né? Claro. Então, tô fazendo mais algumas coisas de Pokémon, de metagame e tal, mas é o que eu tô jogando. E fora isso, eu também ainda estou jogando o Monster Hunter Ultimate. Não sei se eu já tinha comentado em outro cast, eu comprei o jogo, que a gente já tinha comentado, tava muito afim de jogar, né? E comecei a jogar com um bow, por sinal, o arco. E, cara, ele é muito bom. Eu me adaptei bem em jogar com ele. O problema é que o dano dele é muito inferior ao das armas de proximidade. Uhum. Isso me levava, tipo, se eu estava numa missão de colheita, que eu tinha que colher algumas coisas pra levar, e eu esbarrava no Arzuros lá, que é um urso, eu demorava a missão inteira pra matar o urso e eu não conseguia fazer mais nada. Ele é um personagem pra multiplayer, né? É, exato. Tipo, o multiplayer, ele é muito bom porque ele dá uma contribuição legal pro grupo. Uhum. Só que pra single player, complica um pouco. Os outros range também são complicados, mas nem tanto, porque o dano chega a ser um pouquinho maior. Estranho, né, cara? O arco, se você pensar um arco longo aí pra uma pressão que faz a corda ali, deve dar um dano massa. Sim, com certeza. De perfuração. Com certeza. É que também, pra quem não tá ligado, o design das armas, dos outras armas, cara, são ridículos, cara. É 3 vezes o tamanho do personagem, às vezes. Exato. E assim, como o arco ele é mais rápido que as Bowguns, o dano dele é inferior ao da Bowgun pra justamente ter compensar essa diferença de velocidade, né? Então já complica mais um pouquinho. Só que tem que ser paciente, né? Você tem que gostar muito da classe pra você... Exato, investir. Eu gostei muito de jogar, só que tem esse contra do dano reduzido. Então, eu comecei a procurar uma melee pra jogar, uma arma de proximidade pra jogar, pra conseguir fazer as coisas e evoluir mais rápido o meu personagem, né? Tem nível dos personagens no... Não, não tem nível. Ah, porque seria estranho, né? O que tem é a qualidade da arma e da armadura que você usa. Ah, tá, que você tá upando a arma. E tanto a arma quanto a armadura podem adicionar skills pra ti. Não skill ativa, skill passiva, mas adiciona skill pra você. Deixa eu só perguntar uma coisa, fazer uma comparação. Tipo, pra quem já jogou World of Warcraft, o Mage é um dos personagens mais, tipo, bem fraquinho no começo, mas depois no final fica bem roubado. Será que com o Bow aí não vai ficar a mesma coisa? É presunção minha dizer agora, mas é por coisa que eu já li e tal. As classes, né... Não é classe, né? Mas as armas terminam por ser bem equilibradas, vai mais do jogador mesmo. Só que você sempre vai ter essa diferença de dano do Bow, até porque se o Bow com uma flecha tivesse o mesmo dano que o martelo tem com uma martelada... Tá foda. Não faria sentido. Não seria foda. Porque você poderia dar um dano fudido no cara de longe, no mesmo tempo que você demoraria um pouco mais pra dar esse dano de perto, entendeu? Uhum. Não, aí fica desequilibrado. É por causa disso também, porque o Bow, se fosse totalmente roubado, seria foda, galera. Você só daria a galera de Bow nos campeonatos, tudo que tem. Exato. Então, assim, as armas são bem equilibradas entre si e cada uma tem os seus prós e seus contras, né? Uhum. Só que pra jogar single, eu tô encontrando essa dificuldade com o range. Então eu tô procurando outras armas de melee que eu me adapte um pouco melhor pra evoluir mais rápido. E o Bow também tem o lance da mira, né, cara? Porque, pra quem não tá ligado, no 3DS, até no XL ali, o segundo analógico que seria, assim, é no touchscreen, né? É no touchscreen ou com o Circle Pad Pro, que é o segundo analógico que você compra. Mas mesmo assim, tipo, você perde um pouco da precisão por conta disso. Cara, sim e não. É um pouco mais complicado você não ter aquele analógico físico, a menos que você compre. Eu, sinceramente, eu pensei em comprar porque não tá tão caro. Pelo menos lá fora. Aqui no Brasil tá um pouco mais. Quando você consegue achar um preço máximo pra comprar por fora, compensa. E assim, a mira com o Bow e a Bowgun é um pouco difícil de você fazer. Você realmente tem que se acostumar a utilizar o segundo direcional não físico ou usar o direcional embaixo do analógico, né? Sim. Pra você poder jogar direito. Só que depois que você acostuma, se torna muito fácil. Eu não demorei muito, questão de 2 semanas jogando demo mesmo, eu já tinha me acostumado a fazer a mira. Depois que você acostuma, ela se torna muito rápida, tanto que eu nem penso mais quando eu tô jogando com arco, tipo, de virar a câmera ou fazer a mira, eu já vou fazendo tudo automático. Só que ainda assim o dano reduzido incomoda um pouco pra jogar no single. Mas é um bom jogo pra quem gosta do gênero e quem gostou da franquia, cara, 3 tá, Ultimate tá muito legal mesmo. Você jogava já no PSP, né? Eu jogava no PSP, o 1 já era bacana, entendeu? E esse tá muito legal. E agora a gente já tem expectativa de sair o novo, né? O 4. Agora no início do ano que vem. Então a galera tá ficando hypada com isso, tá indo atrás de notícias e tal. Ele é exclusivo de 3DS, né, cara? Exclusivo de 3DS, falei. E o Vita nem teve chance, tipo, né? Tipo, de a galera ter falado, vai ser pro Vita também. Porque, querendo ou não, o público japonês gosta de portátil. Querendo ou não, o Vita tá meio largado. É até estranho isso, mas ele tá meio deixado de lado, né? Tomara que todos aqueles jogos indie saiam, né, pro Vita, né, e também venha pro 3DS, enfim. Que a gente sempre espera que saia mais títulos interessantes, né, pros portáteis. Sim. E não que mantenham-se só alguns títulos no console em si, que eles tragam também alguns títulos exclusivos de console pra portátil, né? Mas... E você, Zabuzeta, o que que você tá jogando? Cara, sabe como que é, né? Essa vida aí de point and clicks. Depois que eu terminei o Walking Dead, a primeira season, né? Uhum. E o The Wolf Among Us, que eu tô no hype pra essa semana. Inclusive, que vai lançar. Inclusive, você viu a nova imagem de cabeçalho que eu botei no Facebook do Wolf Among Us? Nem vi, cara. Vou dar uma olhada nisso agora. Só pausar aqui. Cara, olha só que... Nossa, que massa, cara. Massa, né? Sim. E pra mim é estranho, porque é a visão do Fables, né? Da HQ. É, exato. Da HQ. É um traçado que eu gosto pra caramba, por sinal, cara. Eu acho É bem maneiro mesmo, cara. Não sabia que o traço da Fables era assim. Bom, eu falei em point click porque eu fechei. Eu falei, não, vamos criar vergonha na cara e vamos fechar esse jogo que eu tava querendo fechar faz tempo, que é o Back to the Future, do jogo da Telltale. Você também, só pegou, né, pra jogar agora? Então, cara, eu peguei faz tempo, eu comecei, fechei o primeiro episódio de um tempão atrás, só que daí eu acho que não embalei, tá ligado? Eu não tava tão, tipo, não tinha nada ainda que te motivasse pro point and click. A história tava bacana, mas point click do Walking Dead, do Wolf Among Us, me, tipo, deu vontade de jogar ele de novo. Aí fui lá, peguei, cara, e fechei, cara. Os episódios são muito massa. Só que, diferente do Walking Dead e do Wolf Among Us, que as decisões são tomadas e são levadas pro futuro, né? Esse point and click de Volta ao Futuro, ele é fechado. Você faz um puzzle, fecha, continua a história. Não tem aquele sistema de escolha que tem aquele peso das escolhas que tem o Walking Dead, que tem o do Wolf Among Us. Então, uhum, é bem legal. E pra quem, tipo, acompanhou o jogo, né? Esse jogo era pra ser o quarto filme da franquia, mas acabou que, tipo, que acho que não sei se a Universal deixou ou não. E acabou virando o jogo, cara. E o enredo é muito legal, cara. É muito legal. Os personagens ali. É o clima de você assistir os filmes, né? Que é uma trilogia excelente, na minha opinião. Todos os três filmes são fodas. Tipo, da trilogia do Volta ao Futuro. O jogo, cara, tem todo esse espírito, cara. Sério, é muito legal. Destaque pra personagens que não tem na trilogia dos filmes, né? Tipo, que aparecem ali. Que são foda, cara. E aquela música que sobe assim, cara, que chega a arrepiar. Né, que a música tema de Volta ao Futuro é muito foda. O Digo mesmo, que ia participar hoje, que não deu pra participar, de última hora não deu pra participar, ele até comentou um pouquinho, porque ele, acho que ele tinha fechado o segundo capítulo, né, cara? E é engraçado, assim, que, por exemplo, alguns capítulos seguem algumas temáticas que a gente já conhece da cultura pop, né? Por exemplo, acho que é o terceiro capítulo, ele segue uma temática parecida com o 1974, do George Orwell. Cara, que é muito foda. A história, tipo, a forma que apresenta os personagens que a gente já conhece, ou os novos, cara, pra cada episódio é muito massa. Que, tipo, tem todo aquele... O De Volta ao Futuro, ele tem aquela característica de sempre ter coisas urgentes sempre acontecendo, né? Tipo, vai acontecer merda aqui, então você tem que resolver logo, vai aparecer outra merda já na sequência, cara. E os episódios, eles conseguem, tipo, trazer esse espírito da trilogia, cara. É muito fácil. Eu fiquei abismado, assim, porque eu falei, cara, já foi 5 episódios, assim, tipo, em praticamente uns 6, 7 dias, assim, que eu fui fechando um episódio, mais ou menos um episódio por dia, né, cara? Uhum. Foi muito foda. Eu falei assim, eu vou aproveitar minhas férias e vou fechar pelo menos esse jogo aqui, que tá foda. E eu só pra comentar, ano passado eu fiz uma listinha de jogos que eu tava fechando e precisava fechar. Esse ano eu já tô atualizando, já com o Zelda, com o Walking Dead e esse jogo mais outro que eu tava fechando lá, já são 5 joguinhos na lista de jogos fechados esse ano. Qual é o próximo jogo do 3DS que você vai fechar pela sua lista? Bom, eu quero fechar do 3DS ou o Donkey Kong Country Returns, que eu ainda tenho que voltar ali, aproveitar que eu vou voltar a trabalhar. Eu já voltei a trabalhar, de fato, pra quem tá escutando aqui. Voltou a trabalhar. Não, voltou a trabalhar porque talvez não viajou. Gostei da piada agora. Conta voltou a trabalhar. Olha, Snake, o cara falando aí que trabalha. Mas aqui na viagem, talvez, de ida, né, eu vou jogando o Donkey Kong, o Country Returns, ou o que o Digo tá prometendo faz tempo aí, que é o 3D Land do Mario, da franquia que tem pro 3DS, que eu tô muito louco. E você pretende, talvez, adicionar essa lista Senhor dos Anéis Lego? Eu já fechei, já. Você já fechou o Lego Senhor dos Anéis? Já fechei no Steam. Não, mas no 3DS. É que você já tem já no 3DS, né? É, por sinal, eu não fechei ainda, eu preciso fechar ele. Ó, tem que fechar, cara, sério, é foda. Você pelo menos terminou a Sociedade do Anel? Cara, eu tô... Deixa eu lembrar onde que eu tô. Eu saí de Moria, derrotei o Balrog, saí da Floresta da Galadriel... Ah, então você tá, só finalizar, só tem mais alguns detalhezinhos e acabou já. Ele vai até onde? Ah, ele praticamente segue a história... Vai até o fim. Ele vai de fato até o fim do filme ali, né? Que onde chega, passa os Argonauts ali. Aí, tipo, divide o Sam e o Frodo pra um lado e os dois outros hobbits, a caçada dos dois outros hobbits pelo. Ah, ele vai só até o. Final do filme. A Sociedade do Anel. Sim, ele vai ser repartido de fato por filmes. Ele vai chegar, tipo, no final do filme ali, vai cortar, aí vai começar. Os dois não saíram pro sinal, né? Oi, qual você falou? Os outros dois não saíram ainda, por sinal. Ah, é que assim, não, você entendeu errado. É, não é que o jogo acaba na Sociedade do Anel. Ele acaba na Sociedade do Anel e continua já no Duas Torres. Ah, isso que eu tava querendo saber. Tipo, é, só que ele faz o tipo... Anel, ou ele faz o... A trilogia completa. Ele faz um break ali nesse caminho, entendeu? Uhum. Ele faz, tipo, direto ali, como se fosse uma história contada as três de uma vez só. Ele faz um cortezinho e vai avançando. Pera, é isso que eu queria saber. Beleza. Bom, vamos aqui subir a música e vamos pra começar o nosso podcast de fato. Vamos lá, então. Começando o nosso podcast aqui, de fato, falando sobre Jesper Kit Jacobson. Como o nome dele é Jesper, né? Não Jesper, eu acho que o sobrenome dele deve ser Jacobson, né? Deve Cara. Ser. É porque talvez lá na Dinamarca, onde ele nasceu, de fato, o J é feito como Ya. Cara, o interessante é que o nome dele é Jesper Kid e ele é o musiqueiro mais rápido do Velho Oeste. Musiqueiro mais rápido do Velho Oeste. Bom, nasceu em 3 de fevereiro de 72, numa cidade chamada Horsholm, na Dinamarca. Ele era muito já autodidata, né? Que já tocava piano desde criança. Autodidata. Aproveitando que ele foi autodidata, esse esquema de tocar piano também se expandiu para outros instrumentos, né? Ele acabou meio que aprendendo a tocar outros instrumentos tais como guitarra, violão... O cara era multimusicista, essa. Um multimusicista, olha só, cara. Parece uma hashtag de Twitter. Nada. A hashtag é o que tem hashtag na multimusicista. Da minha ex-faculdade, por sinal. Olha aí. Hein, fala isso três vezes rápido. Vai lá, Zabuzeta, três vezes rápido, vai. Multimusicista. Ô, bicho, facinho. Cada um tem uma qualidade aplicada a um sentido, né, cara? Umas mais úteis, outras nem tanto, né? É. É verdade. A profissão do Excel tem que ser fácil. Imagina, se eu fosse um advogado, eu morria de fome. Com certeza, cara, não conseguia expressar a opinião. Bom, ele aprendeu a usar um computador que também virou um console conhecido aqui por nós, que é o Commodore 64, né, cara? Olha só pra você ver o de cara começou. O cara começou no Commodore 64, velho. Commodore 64, cara. Ele aprendeu a fazer composições de música aos 14 anos, cara. Hoje em dia, a galera com 14 anos tá pensando em jogar Minecraft, as coisinhas, as pesadinhas. Não, tá querendo ser profissional no League of Legends. É verdade. 14 anos, a pesadinha tá querendo ser profissional do rolezinho. E depois ele aprendeu a utilizar, de fato, um outro computador que tinha mais possibilidades pra quem desenvolvia a parte musical, né? Que foi o Amiga, que também era um console, né? Amiga! Ai, amiga, enfim. Ai, Jesus. E antes de ingressar na carreira de compositor de jogos eletrônicos, ele e um amigo dele chamado Michael Bale, enfim. É, ele fez um filme Transformers. É, nossa, Michael Bale. Nossa, velho. Nossa, olha onde ele foi cavar, né, cara. Caralho, Snake. O Snake tá o Pelé das pedras hoje. É, hoje, né, o que Pelé do Marco. Ah, alguém tem que fazer, né, cara. Ô, falando nisso, sacanagem, Head & Shoulders roubou a frase de efeito Digo. É. Falou que é o Pelé do shampoo de casa. Eu fiquei muito puto quando vi isso, cara. A gente vai ter que pedir direito autoral disso daí, hein? Vamos marcar os royalties ali pra ganhar uma graninha, né? Bom, ele e o amigo dele lá, o Michael Bale lá, que veio casou, se tornaram membro de um grupo chamado... Você nunca mais vai falar. Ah, não consigo mais. Só pra sem dar risada, né? Não consigo mais. Eles entraram num grupo chamado Silent Decay, né? Pra fazer Silent demos... Silent o quê? Decay. DK, no caso. Enfim, eles começaram a fazer demos musicais, cara. Eu não sabia que existe essa tarefa, né, de você fazer demos musicais, que ele acabou fazendo uma demo pra um... Eu acho que deve ser um seriado, nossa, eu falei besteira. Como que é? Reportagem... Documentário, olha só. Achei a palavra correta. Nossa, correta. Seriado, reportagem, documentário. Não, é que a cabeça... longe agora, hein? Ele acabou criando uma demo que foi utilizada no Global Reporter. Global Trash. Não? Não é música do Jornal Nacional. Não. Não, esse é o Globo Reporter. Eu não assisto. Não, mais. Esse é o Plantão. Olha aí. Sei lá. Plantão Cagaço, essa. Ah, é verdade. Plantão Cagaço nos 80, né? Bom, vamos começando aqui falando da carreira de fato, né, cara? Ele começou a carreira, ele acabou conhecendo outras pessoas, não só compositores, como desenvolvedores, e eles criaram um estúdio chamado... Um estúdio não musical, né? Um estúdio em geral, assim, na parte de produção de videogame, chamado Zynisk. É isso mesmo, Excel? Você confirma esse nome certo? Cara, então, dentre todos os idiomas que eu, poliglota que sou, falo, não tá incluído isso, eu não tenho certeza se é isso. Eu acho que é Zynisk. Zynisk. Zynisk. Parece, velho. Cara, é dinamarquês, velho. Se alguém tiver conhecimento de dinamarquês, por favor, colabore conosco. Tem dinamarquês? Tem, é verdade. Eu sei que eu sou um troglodita linguístico, cara, mas eu não conheço dinamarquês, então... Troglodita linguístico, olha só. Falei sem gaguejando, tá bom. Zapuzeta evoluindo a cada dia, esse é meu orgulho. Olha só. Ele acabou desenvolvendo, quando eu tava no estúdio, a música pro jogo do Sega Genesis em 93, chamado Subterrânea. É um jogo meio que de nave, assim, que tem um ar meio sci-fi. Cara, esse nome me é familiar. Subterrânea? Cara, é um jogo assim de nave, assim, que é como se fosse uma exploração em plataforma, só que pra cima ele, de fato, sobe quando você acelera, e pra baixo, automaticamente, a gravidade puxa ele pra baixo. Então você tem que ficar controlando isso aí, num jogo de plataforma, praticamente. Estou procurando imagens. Olha só. Me dá imagens! Ah, eu joguei esse jogo! Olha aí, a trilha sonora do Jesper Kidd nesse jogo, ele é meio sci-fi, então ele tem todo aquele elemento meio tipo de jogos, filmes que tinha essa temática, né, dessa época. Então é bem legal. Acabou que o estúdio acabou se mudando pra Boston. Pô, que Boston. Que zoio. Ah, eu ia fazer essa piada, mas foi mais rápido. Tô mais rápido que você, rapaz. Aí acabou produzindo dois jogos da própria empresa, né, chamado Red Zone e Scorcher. Traduzido pela maravilhosa dublagem brasileira, não a que o Guilherme Briggs faz, porque ela é boa. Vale. Mas aquela tosca mesmo que eles traduzem em nome de filme, O Chamuscador. Chamuscador. Nossa. Ele também fez música para dois jogos que não eram da empresa, né? Mas acabou fazendo, que é do Amok e o The Adventure of Batman and Hop, que é o jogo do Mega Drive, Super Nintendo. Acho que bem no finalzinho da geração ali já tava fazendo um jogo, né? Engraçado que, assim, tipo... se você comparar a trilha sonora do Batman, desse jogo do Batman, com o jogo Subterrâneo, já vê que o Jesper Kidd, cara, ele é muito foda, ele já consegue ser bem versátil, né? Só que o pessoal que tava nessa empresa que ele trabalhava, muitos dos membros acabaram não ficando nos Estados Unidos e voltou de volta para a minha terra, né? Ou a terra deles, no caso, Dinamarca. De volta pro meu frio. De volta pro meu frio, cara. Ô, aceitaria um frio, cara, sério mesmo. Tá foda, né? A foto de momento. E lá ele... Então, lá eles fundaram um estúdio chamado I.O. Iowa? Não, não é I.O., não é estado. I.O. Silver? Pra não, combinar com o Jesper Kidd? Hã? Não, sacanagem. Caraca! Nossa, vocês estão de parabéns hoje, hein, cara. Então, esse estúdio... A gente tá tentando compensar pela foto do Digo. Então, esse estúdio é o estúdio produtor da franquia Hitman, né? Não só esse jogo, de fato, que eles fazem. E enquanto eles voltaram lá, ele resolveu ficar na América mesmo e se mudou pra Nova York e criou o próprio estúdio, chamado Nano Studios. E lá ele fez os primeiros trabalhos em jogos como MDK2, Armageddon, que tem tanto pra PlayStation 1 e PC. Cara, eu sempre quis jogar esse daí, cara. Qual que é o papo? Então, é um jogo bem obscuro, pelo que eu pesquisei. É um jogo de plataforma que... Plataforma não, em terceira pessoa, assim, que você vai... Como se fosse um Crash, tá ligado? Você vai avançando na fase, atirando, tipo, usando power-ups, e você vai avançando. É um jogo bem legal, cara. Você jogou já esse aí? Uhum. Aí depois veio um jogo da produtora... Esse jogo que eu falei, do MDK, da BioWare, olha só. Que fez o Mass Effect. Uhum, cara, bem legalzinho. Então, ele tinha uns personagens lá, tinha um professor, tinha um robô meio ninja, assim. Você tá apelando a minha boa vontade, essas coisas aí. Outro jogo que ele fez a música também foi o Messia, da Shiny Entertainment, aquela empresa das antigas, que fazia bastante jogos, hoje não faz muita coisa. Messias? Messia, enfim. Messia? Enfim. E, de fato, o Hitman, codename 47. Olha aí, 47, olha só. Mais uma vez, só pra fixar, só dizer. Repeat with me. Hitman, codename 47. Bom, a gente vai argumentar a respeito de mais jogos aqui da franquia Hitman e outros jogos. Depois da música do Excel, porque a gente falou assim, vamos... Na verdade, eu escolhi sem a decisão deles. Eu sou filho da puta mesmo. Eu falei assim, que tal colocar as músicas no meio do papo e depois, não, em vez de deixar tudo no final? Então, Excel, você que você escolheu a música da franquia Hitman? Escolhi, cara, escolhi. Então vai lá, cara, qual que é a música que você escolheu? Eu escolhi a música do Hitman Contracts, o Streets of Hong Kong. Foi uma das melhores que eu achei dessa coletânea do Contracts. Só que, cara, assim, minha crítica sobre Jasper Kitt... A crítica do Excel vai gerar uma polêmica. Ah, foda-se. Vai lá. Cara, ele sério. Ele nem gosta disso, né? Não gosta. Nunca. Qualquer cara com garagem band faz essa porra dessa música. É, esse ritmo. Não tirando a genialidade dele, a criatividade foi legal, é uma música que durante o jogo é muito bacana. Só que você isolando ela como música e não estando usando ela pra nada, como fundo pra nada, ela é uma música enfadonha. Assim como todas as daquele CD. É que você pegou uma coletânea, cara. Você deveria ter pesquisado, acho que, por exemplo, do ritmo. Primeiro, o ritmo. Não, ritmo. Eu queria uma música que provasse meu ponto. Vai lá. Filha da puta, cara. Queria uma música que provasse meu ponto, que é justamente esse. É o ponto que essa música é feita por qualquer Zé Mané no GarageBand, né? Só que vamos colocar em consideração que das músicas do Hitman, parece que esse Hitman Contracts, que é do jogo que você escolheu de fato, acho que é a trilha sonora mais fraquinha, o jogo acho que é o mais fraco também, acho que é o menos oleado da série mesmo. Isso não tira a minha razão. E parece assim que você falou, ah, escutar essa música fora de contexto é paia. Talvez no contexto deve ser boa, mas enfim, não, esse é o seu ponto. As músicas do Hitman no geral, no jogo, elas são muito boas. Sim. Só que aquelas que são feitas pelo Jasper Kidd, quando você tira elas do contexto do Hitman, elas não são aquelas músicas que você escolheria pra levar no seu celular ouvindo quando está no ônibus, por exemplo. Sim. Entendeu? Pelo que eu vi aqui da trilha, essa trilha é um pouco mais suave, né? Por exemplo, a trilha do Hitman 2, por exemplo, lá, o Hitman 2, ele tem mais aquele negócio de orquestra com coral, então é bem diferente, né? Uhum. Bom, então vamos lá, qual que é a música? O cara tá bocejando. É, tipo assim, pode ouvir. É, vai logo, vai ver. Você vê como é boa. É. Vamos lá, Street of Hong Kong, e a gente sobe a música e a gente já volta com mais podcast. a gente falou das trilhas do Hitman, né? A trilha do Hitman 2, o Silent Assassins. Assassins. Então, essa trilha parece que ele foi até Budapeste, e lá ele gravou com a Orquestra Sinfônica de lá, e com o coral, né, também, incluso. Tipo, nessa... ele não podia mandar o arquivo em MP3, assim? Não, porque assim, ó, a produção... Só perguntando, coisa, né? Snake, cadê o feeling, Snake? Ó, sem pensar que o cara, ele tem que acompanhar toda a desenvolvimento da trilha, porque é o nome dele que tá envolvido, tá em jogo, tá ligado? Não precisa de nome, não. E parece que o fato dele ter viajado até Budapeste é porque o custo de você usar a Sinfônica de lá era muito mais barato que você nos próprios Estados Unidos fazer isso, tá ligado? Ele foi até pra lá porque era mais barato, então não sei qual que é, de fato, qual era o desconto que essa de muita gente tava lá, que ele tava envolvido no pacote, né? E parece... três músicas paga duas, né? É, essa música, cara, ganha muito destaque porque ela foi reconhecida, tipo, olha só... O cara fez uma música tão foda, com uma grande produção, próximo de cinema, né? Pra um jogo de videogame, né? Então já começou já meio que destacar. E a trilha sonora que do próximo jogo que ele desenvolveu, que ele desenvolveu a trilha sonora, foi do Freedom Fighters. Não sei se vocês conhecem esse jogo, que é de um encanador que vira o líder de uma revolução, que é do PlayStation 2, e ele vai crescer... Freedom! Freedom! Ele gravou um coral. É, tipo... Ele começava com um macacão assim no começo, mas depois ele virava o modo da forca da revolução. Cara, eu tô tentando lembrar qual. Em terceira pessoa. Eu não joguei, mas eu ouvi falar bem assim mesmo. É que acho que eu tô confundindo um com. Ah, não é. Qual? Nossa, cara, confundi um totalmente de. É tipo uns heróis, assim, agora eu não vou lembrar. Acho que é Freedom Force, alguma coisa assim. Ah, Freedom Force, você tá confundindo pra caralho. Freedom! Você tá louco. É, assim. Exatamente, tô confundido feio agora. É, ele foi lá e gravou uma parte da trilha sonora desse jogo com um coral húngaro, e com isso ele foi destaque na imprensa, ele foi nomeado pela Billboard na categoria Melhor Uso de Trilha Sonora, em 2005. Na GameSpot ele ganhou o prêmio de Melhor Música do Ano, e ele também ganhou o prêmio pela Academia Britânica lá na BAFTA, como a melhor música também utilizada como soundtrack, né? Fazendo só essa aspirina no GarageBand. Você vê, cara. GarageBand, tá caralho. Você vê como é que o mundo é. Você vê que a gente tá dando bobeira, né? É. Trabalhando 8 horas por dia e pra quê? Né? Pra quê? Quem? Não, pera. seu otário. Quem mesmo? Vai ver o quem. Já pra mostrar sua diversidade, né, na produção musical, na trilha sonora do Hitman 2, ele utilizou uma trilha sonora diferente, né, porque já que ele utilizou nos jogos anteriores da série Hitman, uma pegada um pouco mais com coral e orquestra, ele pegou e mudou, diversificou, né, que ele é bem ele gosta de fazer bastante a diversidade na parte de produção musical, que quase é a trilha sonora que não do... sai, hein, meu querido. Olha só. Quase. Ainda bem que tem edição que eu corto tudo assim. Ele criou uma trilha sonora pro ritmo com uma música eletrônica com coral. Diferente da orquestra com coral, né? Então ele já começou a diversificar bastante, cara. Então se você acompanhar, deve estar tocando aqui no fundo, cara. Você pode ver que a trilha sonora é bem bacana, tipo, nesse sentido, né? Tipo, ele fez a música lá do Super Nintendo, agora atualmente fazendo jogos tanto de PC e Play 2. E chegou em 2007, cara, surgiu uma franquia, a franquia chefe da Ubisoft, né, cara? Carro-chefe da Ubisoft, que é Assassin's Creed. E ele trabalhou desde o primeiro jogo até o jogo da franquia chamado Brotherhood, né? Então ele trabalhou em 3 jogos ali. E a produção musical dele na série, acho que é a melhor da série até hoje, pra mim, cara. Tipo, todos os jogos que ele fez ali, eu vou destacar um de fato aqui na minha escolha musical. Bom, eu sei que Snake também escolheu uma música do Assassin's Creed, só que do 1, cara. Que foi, né, o cara? Único que eu joguei, olha só. Você fechou? Você só jogou 1? Não fechei, cara, eu não consegui. É que ele é bem pesado, cara. Ele é bem massivo, cara. É bem... Nossa, por um minuto eu entendi você falar macio. E eu fiquei pensando, por que esse jogo é macio? É, você pega o CD, assim, você dá uma mordida nele, assim, você vê como que ele desmancha na boca. A gente comentou sobre a trilha sonora do Hitman, que tem essa característica de um assassino, né? Tipo, toda aquela trilha meio misteriosa. E a trilha sonora do Assassin's Creed, ela é bem diversificada, né? Como ele segue num período da história, assim, que é bem... É, Idade Média, né, cara? É bem Idade Média, assim. Você vê, assim, a puxada das músicas, assim. E também é bem... até a localidade onde passa o jogo é bem Oriente Médio, né? É bem Oriente Médio. É isso que eu achei legal, cara. Que tem todo o contexto da história ali, né? De se passar em Jerusalém e tudo, né? Tem as outras regiões ali das proximidades, só que, cara, é muito... Você percebe o peso histórico na música, assim, sabe? Ele dá uma contextualizada ali na... É, só com a música. É, só a música, tipo, você vai perceber que é a música bem ambientada, né? Isso, essa palavra, ambientar. A música, cara, vocês vão ver, vamos subir a música aí, né, pau na caixa, né, Snake? É, pau no tamborzinho mesmo. Pau no tambor, de qual música? Só pra gente falar o nome dela aí antes que a gente esqueça. É a Fly to Jerusalém. Bom, vou embalar aqui na trilha sonora, que pra mim é a minha favorita que ele fez, né, cara? Que é de um jogo muito, muito bom, que é o Assassin's Creed 2, que tem o melhor personagem da franquia, né? Tanto comparado até com o último aí, que é o Edward Kenway. O Ezio é muito foda, cara. Sério. O jogo, ele tem toda essa pegada, tipo... eu não sei, eu vou falar besteira. O Excel talvez me corrija, que ele manja um pouco mais de história que eu, não falando que ele manja de história de fato, que pega esse período da história mais renascentista, eu acho que tô falando besteira, não, eu acho que não, mas é que pega a parte do desenvolvimento lá das criações de Leonardo da Vinci, então... Pera, vai falando, enquanto eu não te interromper, você não tá falando besteira. Então, toda a trilha sonora parece que ele pega também toda a parte que se inspira na produção musical dessa época, né, cara? Tanto com um tema um pouco mais... Na minha opinião, comparado com a música do primeiro, ele é mais simpático, assim. Porque todo o espírito da série, cara, a música ali tá envolvida, tipo, de fato... partes da Itália, Florência, tipo, Veneza, Roma, enfim. Cara, é muito foda. A trilha sonora que eu peguei não envolve nenhuma das cidades. Eu não queria pegar essa música, porque é uma música bem batida, mas é música muito foda. Não teve como não escolher. Mas tem música lá que envolve cidades específicas, né? Florença, Veneza, Roma, assim, que é muito foda. Bom, a música que eu escolhi é a música mais foda da série, que é a música chamada Ezio's Family. Cara, é muito We foda. We are family. Ai, mamma mia. Bom, vamos lá, pau na caixa e a gente já volta com o nosso podcast. Falou sobre as trilhas sonoras aí do Assassin's Creed, né? E a trilha sonora do Assassin's Creed 2, cara, parece que é um dos mais bem avaliados, bem premiados aí, da, pelo menos esse ano. Acho que ele ganhou vários prêmios, tanto da GameSpot, da parte de trilha sonora do ano, de outros sites, ou mesmo prêmios, academia, enfim, é muito foda. E outros jogos que ele acabou produzindo até hoje, né? Acabou produzindo música, cara, eu vou listar aqui. Talvez alguns vocês jogaram, outros não, né? É, ele criou a parte da trilha sonora, da cinemática do Splinter Cell Chaos Theory, de 2005. Ele criou a concept Watch Music, né? A música de fato não tá no jogo, mas ele criou a música conceitual do Gears of War 1. Criou a música também do Kenny Leash, Deadman, o primeiro jogo da série. Ele fez música do Unreal Tournament 3, só que ele fez a composição junto com um compositor chamado Ron DiPrisco em 2007. Fez a trilha sonora de dois jogos que eu gosto muito, né? Na verdade, é a franquia que eu gosto muito, que é Borderlands 1 e 2, tanto 2009 e 2012. Ah, só que ele não desenvolveu todas as músicas, né? Ele fez a trilha sonora desses jogos dessa franquia. Foi desenvolvido tanto por ele, tanto pelo Chris Velasco, que a gente tem um podcast sobre compositores no GameTrack 25, e pelo outro compositor chamado Sasha Dixian. Sasha é russo, né? Eu acho que é. Sasha? Lapravenia. Lapravenia. Fez a trilha sonora do... Na verdade, ele escreveu a trilha sonora na parte de escrita, de composição musical, né? Do Darksiders 2. E essa trilha sonora do Darksiders 2 também foi muito bem premiada em 2012. E eu acho que um dos últimos trabalhos foi num jogo chamado States of Decay, que era um exclusivo de Xbox, acabou vindo pro Steam. E ele também trabalhou em alguns jogos, algumas séries de TV, alguns curtas-metragens e também filmes, né? Ele não só ficou desenvolvendo pros jogos, porque talvez surgiu alguns trabalhos que pagaram bem, né, cara? Mas pelo que eu entendi, ele joga bastante videogame, pelo que eu vi em entrevistas que eu acabei pesquisando. Cara, ia ser no mínimo estranho se ele não jogasse tanto, sendo que ele desenvolve jogos músicas pra jogos, né? Acaba sendo muito, muito foda. Bom, Snake, eu falei de Unreal Tournament 3, você também tem uma musiquinha aqui, né, cara? Do Unreal Tournament, o que lembra, né? Frag Knights. Nossa. Frag Knights, Lampartes e afins. Quem jogou Unreal Tournament 3? Ou algum jogo da franquia? Você que saiu jogar pra caralho, né? Cara, Unreal Tournament eu cheguei a jogar bastante. Mas qual dos jogos? Eu não lembro qual foi o último Unreal que eu joguei, mas eu cheguei a jogar muitos jogos da franquia. Olha, eu jogava muito o primeiro, o que saiu em 98, cara. Esse definitivamente foi o que eu mais joguei, cara. Aquele que tinha aquela arma que você guiava com o botão direito e explodia onde você quiser. Aham. Uhum. Unreal Tournament era muito violento. Nossa, cara, é aquele headshot, né? Tipo, esse é o criador da pérola que virou em vários jogos. Tipo, Monster Kill. Obviamente na edição vai estar melhor que isso. Ainda bem. E, enfim, Snake, você jogou? Joguei, cara. Joguei bastante, velho. Eu gostava velho. Do 3, cara. Eu gostava daquela que... Era inútil, assim, mas eu não sei porque eu gostava daquela arma que era... Ela só tava disco. Que ele cortava a cabeça, era muito foda. Ela ficava quicando na parede, né? Isso, cara. Enchia uma sala, cara, você ficava... Era muito foda. E a trilha sonora dele, desse jogo, é bem eletrônica, né? Totalmente, cara. Você nem curte música eletrônica, né? Mais ou menos, né? E, cara, é aquela música eletrônica de 1990, assim, né? É, aquela batida bem anos 90, com certeza. É, assim, ó, o jogo, ele saiu em 2007, só que... 12.007? Não, 2007. 12.007. 2007, sacanagem. Da onde você tava, cara? Então, 2007, mas ele resolveu manter o espírito da franquia, né, cara? Tipo, de ter essa pegada mais anos 90, né? Porque jogos em FPS nesse estilo é muito anos 90, né, cara? É, pois é. Olha só. É, pois é. Enfim, qual que é a sua música escolheu do jogo, cara? É a Mac 8 Mix, né? Todas são elas, são remixadas, né, cara? Sim. Pra ver. É a batidona. Mas... bem foda, né, cara? Batidona, assim. E toca aí, pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com a última música. Bom, eu falei da franquia ali, Borderlands, né? E Borderlands 2 foi um jogo que no final de 2012 eu joguei muito. Eu comprei em pré-venda, assim, que eu fiz um podcast no Overkill sobre jogos em cooperativa, né? Co-op. Acabamos falando sobre esse jogo e os piás lá me hypearam, acabei comprando um jogo. Cara, eu tenho 80 horas. É fácil de enganar, né? Com certeza, né? Esse jogo é muito, muito legal, cara. Apesar da polêmica lá do Alien Colonial Marines, ele é um jogo muito foda e o Zero é o meu personagem favorito. Bom, vamos lá, tocando a Main Team. Ela, como o jogo... Tomando os homens de novo aqui. É, como o jogo passa num período pós-apocalíptico, é muito foda porque ele tem todo esse ar pós-apocalíptico, meio western, com... Enfim, vocês vão perceber ao longo da música aqui. Vamos lá, pau na caixa e encerramento! Então, galera, chegamos ao final de mais um cast. Eu espero, sinceramente, que vocês não tenham gostado desse cast, porque eu não gosto de fazer cast sobre compositores. Então, eu espero que a gente nunca mais faça cast sobre compositores. Ah, mas... E tá feito desabafo. Tá feito desabafo. Porque, assim, ó, O próximo seria sobre um oriental, e adivinha quem que tava na gata? Entendeu? Sério? Talvez, é que assim, os podcasts sempre serão nos podcasts final 5, então talvez no 105, se vocês curtirem o podcast, talvez apareça quem... No final, os episódios com o final 5, tipo... Você não entendeu a piada, mas tudo bem. Eu não escutei a piada, na verdade. Deixa, cara, tem muitas piadas nesse podcast já. Tá foda. Chega, né? Chega. É isso então, pessoal. Se vocês curtiram o podcast, deixa nos comentários. Diga também quais são os jogos, os jogos que ele trabalhou, que você mais curtiu, né, cara? Tanto aí Assassin's Creed... Se você não curtiu, também diga pra nós. Diga também aí nos comentários. Se você não curtiu esse formato de podcast, você nunca mais quer ouvir um podcast é o falando sobre... Compositores. Uma pessoa na sua vida, né? É, o Excel, ele quando não gosta de uma coisa, cara, ele vai até o final, parece eu, cara. Cara, não é assim, é só simplesmente que eu acho o tema, o formato mais parado que a gente tem. Bom, mas isso será a cada 10 episódios, então não é sempre que a gente vai estar com esse formato parado. Mas é um podcast informativo, fala sobre a carreira do compositor. Se vocês curtiram, então deixe os comentários, manda e-mail para gametrack@levemais.com. Todas as nossas redes sociais estão linkadas aqui abaixo, assim como o nosso... Reclamações, mandem para o nosso saque. Sim, @zabuzetosaque, né? Não, só que não existe isso. Não quis falar nada, né? Mas já que você comentou, então tá bom. Com certeza. Aproveite pra assinar o nosso canal do YouTube, sempre com a nossa co-op semanal aí, né, Snake? Semanal, e o que vamos ter pra essa semana, cara? Essa semana a gente vai falar sobre franquias de outras mídias que tentaram virar jogos e sempre falharam. Quase sempre falharam, não são todas que... Mais uma que a gente tem que fazer, cara, de filme que não deu certo, né? É verdade, isso não é boa. A gente vai passar 2 horas só falando mal do filme. Mas não deu certo não, tem vários aí que deram certo, pode parar. Uau, Super Mario? Foi lindo ali, hein? Aquele Super Mario, cara, aqueles... Não, Blood Rain, cara, Blood Rain é foda, hein? Vai tomando seu cu. Uau! Uwe Boll. Blood Rain? Aquele diretor lá, alemão lá, o Uwe Boll, que faz só merda. Ele é muito zoado. Então vamos falar bem de Tekken, né? Nossa! Coffee! Nossa! Nossa! Vamos deixar, não vamos queimar a pauta. Street Fighter, né? Street Fighter, Van Damme, enfim. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Tchau. Tchau. Tchau. No cast eu não vou deixar, porque eu já faço isso no co-op, então deixa eu ficar feliz. Você faz errado, né?